cantar uma música aqui para vocês dançarem. Joga a voz aí, brother. Dançarem e mexerem com os ossos. Ah, todo mundo dançando e todo mundo cantando. O Descobridor Sete Mar! Luz azul me guia, com a firmeza e os lampejos do farol. E os recifes lá de cima, e a vida no perigo. Andrade, Reis e Ipanema, Iracema. Porto Seguro, São José, braços abertos, cê pra esperar. Os peixes. Nós estamos bem familiarizados. Vou apresentar para vocês o pessoal da banda Vitória Régia. João Bosco nos teclados, senhoras e senhores. Chumbinho no contrabaixo, senhoras e senhores. Legal, Paulinho Black na bateria. Paulo Black na bateria, senhoras e senhores. Nabuco na guitarra, senhoras e senhores. O Nabuco na guitarra. Serginho Trombone do Trombone, senhoras e senhores, Serginho Trombone. Bartolo no trompete, senhoras e senhores. João Batista no saxofone, senhoras e senhores. João Batista. Cebolinha na conga, senhor, senhor. Só o Cebolinha, leva o Cebolinha, leva, leva. Oh,